Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Olá, caros ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Minutos Inusitados. Ora, hoje, como já ouviram, não pagaram. Hoje, não pagaram. Quer dizer, pagaram-nos os 100 euros habituais do programa, porque cada programa que eu faço são 100 euros, não é? Pagaram, mas é que hoje não era de 100, mas devia ser de 500 euros, por causa do tema. Olá, Kátia! Olha, é assim, a mim não me pagam nada, meu. Eu já não estou a curtir esta situação. Então, afinal, pagam-te isso tudo e a mim não me pagam nada. Eu estou a fazer as coisas de graça e afinal pagas. Estou a descurtir o és, meu. Opa, não estou a curtir a cena. Pronto. Olá, olá, Carlos. Olá, Adriana. Olá, caros ouvintes. Ah, boa tarde. Faz sentido. Olá, caros ouvintes. Sim, a gente... A gente paga uma lourda depois de ter aqui, que senão vamos embora. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Pois eu também não estou a curtir a cena, não. Quer dizer, tu recebes e nós ficamos aqui à míngua. Isso não é justo. É sim, nós também temos contas para pagar. Claro, estamos aqui a dar. Não estamos a pagar. Está para a hora de festa, mas. Está para a hora da morte. Isto estão a dar pelo. Como se diz no Brasil, acho que é pele e couro. Como é que é? Para fazer tamborim. Oh, Ana! Qual é que é a expressão? Não faço ideia. Já não sei qual é que é a expressão. Bom, mas é não sei o que é tal para fazer tamborim. Portanto... Pronto, não interessa. Olá, ouvintes. Olá, Carlos. Olá, Kátia. E sejam bem-vindos a mais uns Minutos Inusitados. É verdade. Adriana, qual é que é o tema de hoje? Ia perguntar a mim. Ok. A ideia foi tua. E olha, só para queimar o oh, Carlos, vejo-me mal. Eu sou péssimo. Para Santos, só te falta a orelha. Eu sou mau, mas vocês adoram. Oi. Sim, continua. Oh. Então, o tema hoje é uma simples pergunta. O tamanho importa? Opa, o tamanho da conta bancária importa muito. A minha é muito pequena. Eu precisava de uma maior, que realmente. Pois, a minha também, aliás. Mas eu sou adverso, eu sou ovelha negra em todos os sentidos, que eu sou adverso a contas bancárias. Eu gostava de ter aqui uma grande conta, mas era em dinheiro vivo. És aquele era... tipo de pessoa que usa que põe debaixo do colchão. Olha, quando eu morrer vou ficar sem poder utilizá-lo no mesmo e vou, portanto, é o mesmo. Depois é aquela base. Oh, Carlos, não digas muito isso, olha que senão vai ser um monte de ladrões aí bater-te à porta, não, a entrar pela janela, pela porta, à procura. Mas, pronto, não, quem quiser roubar o Carlos, ele mora na rua, blá blá blá, no código postal tal e coisa. Exatamente. Para todos os efeitos, como eu já também já fui adiantando, a minha nem é... Nem é pequena, nem grande, nem inexistente. Eu não tenho conta bancária. E dinheiro também... Quando começaste a dizer isso, eu roubei para o outro lado. Pois eu sei, mas antes que se chegue a esse tema... Desculpem. Antes que se chegue a essa vertente do tema, eu explicito já com respeito à minha conta bancária. Não tenho. E também... tenho lá, está aberta, tem 0 euros. Pronto. Se não pago o imposto de utilização. Mas pronto, sim, adiante. O que importa é outra coisa, não é? Para é que nós estamos a falar do órgão genital masculino. Quer dizer, eu é que faço a descrição de como é que se brinca aos médicos, mas depois, a treinadora ao final não sou eu, não é, Adriana? Pois. É, tu começaste com brincar aos médicos, agora é assim, antes de brincar aos médicos tem que certificar o material. Não. A Adriana vai aprofundar. Aos médicos. Desculpa. A Kátia introduziu. A Adriana aprofunda. A Adriana vai penetrar mais a fundo na questão. Opa, e tu testas? Ah, Ai, ai, que eu caro não sou dessas coisas. Nenhum. Adriana, o tamanho importa? É. Ai, calor. Que silêncio foi este? Não, não, porque o que eu deixei para a Adriana responder, eu ia dizer que as mulheres é que por norma são as destinadas para aprofundar as questões, não é? Os homens, bom, há quem aprofunde, não é? Depende, não é? Eu não tenho nada contra, não é a minha vertente, mas eu não tenho nada contra quem aprofunda, não é? Contra quem penetra mais a fundo na questão. Por acaso era muito fixe termos um homossexual para ter outra perspectiva, não é? Porque não sei se eles pensam igual às mulheres nesse aspecto, não é? Eu acho que isso aí é redundante no sentido de... Ouvintes que sejam homossexuais, e eu estou a falar a sério, não estou a fazer qualquer tipo de discriminação, claro. Agora. Nem agora nem nunca. Se quiserem opinar, se acharem que o que nós vamos dizer... Se quiserem o quê? Opinar... Malcriada. Não sei o que significa opinar. Opinar vem da opinião. É dar opinião. Tá bem. Opina. Se quiserem dar a vossa opinião relativamente àquilo que nós vamos dizer, e seja homo, hetero, o que for, podem concordar, discordar, ou o que seja. Nós já tínhamos dito que vocês, se quiserem entrar em alguma emissão, basta contactar-nos e a emissão deixa de ser a 3 e passa a ser a 4, a 5, a 6, ou o que seja. Já agora, não, será na mesma 3, neste caso será a 4, não é? É. O que acontecerá é que será no dia... Fugiu-me. Ah, será para o número 910106983. Se ligarem de dispositivos como Skype ou de fora de Portugal, acrescentem, já sabem, o 00351. Vou voltar a repetir o número 910106983. Isto para participarem diretamente por voz no nosso programa. Também podem fazê-lo pelo Skype através do nome Rádio Antena Web. Tudo sem espaços, sem acentos, é mesmo assim, Rádio Antena Web. Ou se quiserem por e-mail, para o e-mail, vá lá, eu vou dar aqui o meu que é mais fácil, carlosbonaparte@antenaweb.info, ou se quiserem o geral.radioantenaweb@gmail.com. E depois desta lista de 500 mil contactos, Adriana. Sim. Agora vai doer. Diz lá, diz de tua justiça. Ah, sobre o tema, então é assim, vamos começar pela visão masculina. Para os homens, eles têm a mania que o tamanho importa, porque se formos a ver, quer dizer, nós não vemos, mas sabemos por portas e travessas, que os homens em balneários de ginásios, e mesmo quando vão jogar futebol, é tão chungoso. Eles comparam, estão sempre a olhar uns para os outros para comparar o tamanho, e entram com paranoias. Porque aquele tem maior, aquele tem mais grosso, aquele tem... Pronto, ok. É verdade. Seja o que for. Então andam a comparar. E também às vezes nas conversas também gostam muito de vangloriar-se da sua performance sexual. É verdade. Ao contrário. As gaivotas, não sei se ouviram, são da gorda. É verdade. Eu quando era mais... Não. Eu não queria, mas eu vou ter que fechar aqui a porta do estúdio e peço só um minuto. Mas estou-vos a ouvir perfeitamente. Eu quando era mais novinha, não sei, eu deveria ter para aí que é 12, 13 anos, talvez. Eu tinha um primo mais velho que eu, que pronto, o rapaz tinha uma panca qualquer por mim, e tinha outro primo que era mais novo. E de repente ele vira-se para mim, do nada, e diz: Fulano, que é o outro primo, e a pila de Fulano é maior que de Cicrano, que era outro primo meu. E eu fiquei assim a olhar para ele, muito chocada. Tipo, o que é que isso me interessa? Assim, um bocado essa situação. E eu: como é que tu sabes isso? Ele: ah, porque eu já tomei banho com os dois. E o outro meu primo, que pronto, Não sei o que é que lhe deu naquele momento. O tal que supostamente tinha a pila maior que o outro, do nada vira-se para mim: queres ver? E baixa as calças. Pronto. E a minha reação foi tipo: ah! E tapei os olhos. Tipo, eu assim muito assustada, porque eu tinha 13 e esse meu primo devia ter, pá, aí, quê? 17? Talvez. E aquilo foi um bocado assustador. Eu acabei por não ver nada, felizmente. Eu era uma criança muito pura e inocente. E de repente vem-me ali um arranjo que queria mostrar o pirilau. Não pode ser. Isso faz lembrar uma coisa. Isso faz lembrar uma coisa que era. Era uma anedota, mas para todos os efeitos. Também já sou de uma coisa que aconteceu muito parecida com essa. Que era: oh, mãe! Mãe! Diz, filha! A pila do padrinho parece um amendoim! Porque é assim tão pequena? Não, é salgada. Também tem. Oh, Carlos, podes ficar contente hoje, porque eu rimo de uma piada tua. Pô, eu ficava contente se ela fosse realmente minha, mas eu já vi isto vindo de outra fonte, portanto. Mas sim, para todos os efeitos, nem toda a gente sabe contar bem a mesma piada, não é? Portanto, o facto de rir de uma coisa que eu contei, sim, é um grande contentamento. Ah, pronto. Não, mas também há a situação cómica que uma vez, e isto é verdade, isto não foi anedota, embora a minha tia se riu muito, porque foi ela que encontrou os dois miúdos, um de 3 anos e um de 1. Então, eu não vou dizer nomes, mas por acaso os nomes deles até sei um deles. E então, vou dizer, vocês já perceberam porquê. Porque era o mesmo nome da anedota. Era o Pedrinho. Agora, o papel deles é que não interessa. E então, estava a minha tia, ela fazia limpezas. Isto ninguém sabe quem é que é, porque havia várias que faziam isso, portanto. Mas pronto. E então, essa tia básica estava a fazer limpeza e tal, e estava a ouvir no outro andar da casa, estava a ouvir: papa, papa a pila do pedinho, papa, papa. Então ela não ligou àquilo, mas chegou uma altura que aquilo, como não sabia deles, foi ver o que é que se passava. Encontrou-se na casa de banho um deles a tentar que o outro, pronto, começa a pila do outro. Isto é muita selvajaria. O que é que, não, é que as crianças já não assistiram? Tipo, com 13 anos, isso é muito assustador. Mas pronto. Adriana, continua. Cortamos do raciocínio. Pronto. Já as mulheres, claro que elas, acho eu que nas conversas, elas não estão a comparar os tamanhos dos ditos cujos dos maridos e dos namorados, mas para elas também é importante, para terem prazer, não é? Não vão estar: ai, tenho um gajo todo bom, e vai ali no momento e vem uma selva amazónica, e onde é que está o dito cujo? Perdido ali no meio. Também, para aí não dá. Pô, sem céu. Então era o que acontecia antigamente na SIC, era a caça ao tesouro. Também tinha essa emoção, não é? Ah, pá, mas que desilusão, já viste? Uma mulher, vai, toda posso que tem um gajo todo bom ao lado, com o corpo sarado e não sei o quê, chega ali ao ato e é uma selva amazónica. Olhem, na altura em que vieram aquelas imagens animadas para os telemóveis, lembram-se? Quando começaram a aparecer aquelas imagenzinhas que se mexiam e o caraças e tinham cor e tal, eu na altura recebi uma que, na altura em que ainda não era considerada MMS e pagava-se como uma mensagem normal, recebi uma que era um senhor que por acaso era assim fortezinho, mas pronto, e ele estava sentado e estava com uma espécie de pinça a puxar a pilinha, porque ele era assim muito grande e forte, e a pilinha era tipo pequenininha, e ele estava tipo com uma pinça a puxá-la, e eu era assim a olhar para aquilo, tristeza, pá. Mas resumindo, Adriana, então tu concordas que o tamanho importa? Achas que o tamanho importa? Acho que não. Porque se numa relação há amor, confiança entre os dois, nada disso importa. Não é o físico, não é por ele ser mais avantajado ou menos avantajado, mais grosso, mais fino, seja o que for, linguiça, seja o que for, que boa. Viva com linguiça, boa. Esqueça. Whatever, continua. Epá. Ao ser gordo ou magro, não é isso que importa para a mulher ter prazer e o homem ter prazer. Acho que não. Acho que é macaquinhos na cabeça, tanto de um como do outro. E tu, Carlos? Para mim, não. Não importa. Assim, curto e grosso, não. Neste tema curto e grosso, não faz. Por isso é que vocês não se põem sem barriga. Não tem-se mais nada a Ai, ai. Não. Eu sou uma pessoa com uma grande aversão ao físico. Daí para mim não. Nem tamanhos, nem outro tipo de definições, nem dimensões, nem nada de género. Até porque sou uma pessoa, do modo geral, não digo no sentido sexual do termo, digo no sentido geral, sou uma pessoa muito aversiva ao físico. Por exemplo, para mim, dar um abraço é uma coisa bastante rara. Para mim, por exemplo, isto acho que foi muito motivado por aquela questão de: ai, o ceguinho, olha, anda a conhecer a minha cara. Olha, aquela tem umas mamas boas, grandes e não sei o quê. De banalizar o físico o mais que conseguisse para o ceguinho ver alguma coisa. Talvez por isso, não sei. Para vocês terem uma ideia, eu uma vez fui numa viagem, numa excursão, para aí eu tinha já. Ora, Antenor já existia. Pois já existia, já tinha mais de um ano. Isto foi em 2011. E eu fui fazer uma viagem, uma excursão, não sei o quê. Então, aquilo basicamente, lá estavam com a ideia do. Uma mulher, não sei do que é que ela teria falta, mas basicamente uma das mulheres que lá estava, estava a tratar-me como se eu tivesse 12 ou 13 anos. Ou não, porque aquilo que ela queria não era que eu conhecesse a cara, era que eu conhecesse o peito dela. E ficou muito chateada porque não quis. Pronto. Mas a mulher era insistente. Ai, mas não tenhas vergonha. Olha, também não tenho. Anda cá. Anda cá, filha, toca aqui nos peitos da tia. E eu fiquei. A senhora devia ter para uns 40 anos. Não era propriamente velha. Não tinha 70. Nem 80, mesmo que fosse, poderiam ser velha. Velhos são os trapos e os de espírito. Agora, eu digo velha no sentido desprezível do termo, porque eu acho que quem não tem mais nada para se preocupar, a não ser com o seu corpo, que já não tem mais nada, não tem nada na cabeça, é velho. É lamentável. Mas pronto, é isso. A minha única resposta mesmo é essa: é não. Não é totalmente diferente. Opa, na minha opinião, depende da pessoa. Depende da pessoa no sentido não psicológico. Eu vou explicar o meu ponto de vista. Sim, se toma banho, essas coisas, sim. Não, não é isso. É assim, cada mulher é diferente, no que diz respeito ao seu órgão genital, correto? Mas mesmo, e não estou a falar daquela ou porque tem muitas relações sexuais, nem nada. Por norma, uma pessoa tem uma constituição diferente. Outras são mais estreitas, outras são mais largas, por aí. Então, apesar de sim que concordo da parte que tem que haver amor e assim, mas também temos que pensar que há pessoas que têm relações sexuais e não se amam, não é? Isso a mim, pronto, para mim em específico não faz muito sentido, não me sinto capaz de ter relações com alguém quem eu não gosto. Mas isso depende das pessoas, porque, por exemplo, E tanto para o bem como para o mal, porque há pessoas que são, imaginem, são mais largas, e se o homem tiver um pênis mais estreito. Ela disse pênis? Então é um nome. Passou o tempo todo a dizer aquelas palavrinhas aqui não, do nome. Eu disse órgãos genital, ao bocado. Ah, pois, órgãos genital. Está caladinho. Já me queres criticar e nem sabes para que há. Pronto. Vocês estão a ver o caso, desculpa, um parênteses. Vocês estão a ver o caso de uma colega nossa, que em tempo já foi funcionária do Hospital Dona Estefânia, e que um dia recebe uma mensagem, uma chamada. Estou sem alho, o meu filho nasceu com, desmilhado em alho, torto, o que é que eu posso fazer? Porque por isso a senhora, o miúdo era tipo, tinha pai uma semana, o que é que é? E então a senhora está muito preocupada. Diz, olha, a nossa colega, muito envergonhada, diz ela, eu digo a nossa colega porque ela trabalha aqui na Teramab, e diz ela, tem trabalhado, olha, eu vou passar a chamada, mas contenha-se nas palavras. Ela, porquê? Por estar a dizer essa palavra de em alho? Porquê que por estar a dizer essa palavra? Qual é que é o mal? Então não é o que ele tem. A senhora está aflita. Pronto, mas sim, continua. Oh, pronto. Porque assim, mas relativamente ao tamanho, eu acho que, eu quando falo que depende das pessoas, não falo do comprimento. Também pode ter a ver com o comprimento, sim, é verdade. Mas pronto, uma pessoa que seja mais larga e que tenha uma vagina maior, em geral, um homem que tenha o pênis mais pequeno e mais estreito, pode ter prazer na mesma, que pode, mas pode não ser a mesma coisa, no sentido do que sente. É chamada folga. Sabem quando vocês tiram e colocam um cabo de antena. E ao fim de um tempo aquela entrada começa a ganhar folga. Depois ela entra, funciona, mas não é da mesma forma. Não é a mesma coisa. Oh, cara, é assim. As pessoas não devem só preocupar-se com a montra de fora, mas também com o motor lá dentro. Ok. Olha, essa situação de que é pequenina e trabalhadora... É uma tanga imensa. Sim, mas... Uma tanga imensa, porque é assim, o que é que o homem faz de diferente? Ou faz mais rápido ou faz mais devagar, porque o resto é tudo igual. O trabalho é o mesmo. Desculpem lá, mas é verdade. Por isso não venham com é pequenina e trabalhadora, porque isso como é que é? É desculpa de mau pagador, como se costuma dizer. Pode ser. Dependendo também da forma... Mas isso aí tem a ver com o trabalho, ares e com o resto dos estímulos que ele faz, e não só com o pênis dele. Sim, mas o que eu quero dizer é, também depende que ele pode ter aquela sensibilidade, não é? Para perceber qual é que é a velocidade certa, para perceber, percebes? Sim. Não diga capacidade de penetração, porque se calhar da cozinha ao quarto ele nem chega ao corredor, mas para todos os efeitos... Sabe qual é que é a velocidade certa e isso ajuda muito. A velocidade. Mas pronto. Pode saber, mas até pode não dar prazer nenhum à mulher. Porque não sabe mexer nos sítios certos ou mexer da maneira certa. Mas aqui eu estava a falar que tem a ver com os outros estímulos que ele faz, não é? Também. Porque também não adianta ter um bom torpedo, como diz a outra da novela, se não entusiasmo. Não sabe lançá-lo. Não é? Pois. Pronto, mas para não pensarem que eu estou apenas a ser contra, por exemplo, também há casos em que, se uma mulher que tenha uma vagina mais pequena e mais estreita apanhar com um homem que tem um torpedo do tamanho de um camião, a mulher não consegue ter prazer porque vai ter dor. Pois, da cozinha ao quarto, para a janela, vai ter uma jardim. Sai pela janela. Por isso depende mesmo muito. Agora, se o homem tiver um pênis com um tamanho médio, acho que a média portuguesa é 16 centímetros. Ereta. Confirmas, Carlos? Eu assim, não andei a medir. única da espécie que pode confirmar ou não. Dizem que a média portuguesa é 15 a 16 centímetros. Pronto. A partir de, acho que é dos 18 já começa a ser considerado um pênis grande. Opa, só que é assim. E é o que eu digo, depende da pessoa. Porque uma mulher, um homem que tenha um pênis dentro da média e uma mulher que também tenha uma vagina dentro do que é comum, ou seja, que não haja nenhuma anormalidade, não há problema. Não é preciso o homem dizer ai, porque os homens têm muito essa mania. Eu já ouvi muitos a dizer ei, se calhar se eu tivesse mais não sei quantos centímetros a minha namorada ia gostar mais e não sei o quê. Os homens têm muito esse complexo. Eu acho que não há necessidade desse complexo todo, sinceramente. Porque se a mulher naquela altura sente prazer e está satisfeita com ele, porque é que os homens continuam com essa cisma? De que, ai, porque quem me dera que a minha fosse maior, quem me dera que a minha fosse maior. Caramba, se a mulher está a dizer que não precisa que ela seja maior, para que é que ele quer maior? Qual é a diferença que lhe vai fazer a ele? Ele sente mais prazer se a dele for maior? Não. Supostamente o prazer que vai receber do tamanho ou não é a mulher. Correto? Até digo eu, arrisca-se mais a causar danos. É, porque quando os pênis são... Por exemplo, eu li uma notícia qualquer que houve um homem que fez uma operação qualquer para aumentar o tamanho do pênis. E o pênis ficou, acho que com 25 centímetros. Vejam lá, a média do português é 15, 16. Então imagina um homem com 26, com 25 centímetros de comprimento. Que assustador. Onde é que ele enterrar? Como dizia outro grande São Bernardo, diz. Exatamente. E o que é que aconteceu? Pelo que eu li, ele não conseguia ter parceiras, porque ele quando conhecia alguém e elas depois estavam a chegar àquele momento, quando viam o tamanho, assustavam-se e não faziam nada. Tipo, não tinham coragem. Não... E é, não, imaginem, quer dizer, 25 centímetros, aquilo fica metade dentro, metade fora, caramba. É que nenhuma mulher tem uma vagina com capacidade para aguentar com 25 centímetros, por favor. Aquilo bate lá nas paredes da bexiga, quase já. Bom, tecnicamente onde chega é outro, não é? Mas a parte mais interessante, olha que há capaz de mulheres que até consigam, se terem pai de 2 metros, se calhar até conseguem ter uma estrutura física que aguente os 25 centímetros. Agora, é tão raro encontrar uma situação como outra, não é? Sim, exato. Nem numa garganta profunda. Não, mas lá está, eu acho, para terminar o raciocínio, eu acho que não há necessidade de haver todo esse complexo do comprimento. O homem que se tiver, eu acho que um pênis dentro do normal está ótimo. Aliás, eu até acho que, dizem mesmo, está comprovado cientificamente que o prazer está na entrada mesmo. Porque é o clitóris, supostamente o estímulo do clitóris é o que dá mais prazer à mulher. Correto? E o clitóris está na entrada da vagina, logo o comprimento não... É a justificação de que o comprimento não importa. Científica, a justificação científica é essa. Mas claro que também há o prazer de sentir aquilo preenchido lá dentro. E na minha opinião, o que eu costumo dizer mais, para mim o mais importante não é o tamanho em comprimento, mas a grossura. Vá, pronto. O savoir-faire, eu acho que o mais importante é o savoir-faire. O quê? Savoir-faire, saber fazer. Ah. Mas em francês fica mais chique. Savoir-faire, ok. É como as pessoas que dizem, ah, eu vou baixar. Isso é muito brasileirado, é fazer download. Ah. É mais fino. Aqui é o savoir-faire. Mas pronto. Mas, caros amigos que estão a ouvir e que acham que, ai, o meu coisa é mais, podia ser maior e tal. Gente, se vocês querem dar prazer à mulher que está convosco e ao homem também, dependendo do caso, o segredo está nos preliminares. Está nos preliminares, porque é assim, porque aí a penetração vai ser apenas o culminar do prazer e não o prazer todo em si. Gostei do prazer do culminar. Estou a estar a opinar, a culminar. Ora, já agora também ainda não tens falado na penicilina. Porquê que eu haveria de falar da penicilina? Pronto, posso falar para o caso dos... Começa por Penny. Pronto. Para os rapazes e raparigas que gostam de praticar o sexo anal, tenham cuidado, convém que a seringa com a penicilina não seja muito larga, porque pode causar estragos. Pronto. Dependendo. Porque assim, não podemos esquecer que o ânus não se adapta como uma vagina, não é? Por isso é muito mais perigoso. É muito mais perigoso, é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Eu tive uma colega. Desculpem, é muito chunga. Eu tive uma colega que foi parar ao hospital porque o namorado rasgou-lhe o ânus. Ela levou para aí 8 pontos. Não estou a brincar. Pois, mas agora não estou a brincar. É anda bruto mesmo. É preciso ter muito cuidado com essas coisas. Atenção. Mas há quem use coisas que não são habituais e que façam esse mesmo efeito. Sim, é preciso ter muito cuidado na parte do... É que já houve casos aqui no hospital de Aveiro. Houve um caso há um tempo atrás de uma pessoa que chamou os bombeiros porque estava em plenas brincadeiras com o namorado. E o namorado foi preciso chamar os bombeiros porque ficou com uma garrafa de iogurte metida no ânus. Pois, eu também vi. Eu vi falar de uma mulher que ficou com uma... Não foi entalada, apanhou o ar na vagina e não sei. Não, mas imagina... Uma garrafa de iogurte. Fantástico. Engraçado, deve ter sido. O comum foi a namorada. Preciso de uma ambulância. Que o meu namorado. Que mal. Opa, o que é que tu queres? Não havia dinheiro para comprar um vibrador, pá. Teve que ser com o que havia à mão. Não é? Opa. Comuns é que depois quando conseguiram tirar, porque ele acho que foi operado e tudo, para tirar a garrafa. Acredito. Ainda lhe deram a garrafa de prenda de presente para levar para casa. Aquilo devia ter sido uma cena muito estranha. Então, caramba. Então, já era fácil era só rodar a garrafa por baixo até sair, só ficava lá a tampa. A tampa, tipo, olha, um supositório, pamba, lá para dentro. Caramba, pá. Opa! Não, mas são coisas que se tem de ter cuidado mesmo. Mas não são os primeiros casos que acontecem garrafas de água e tudo. Não, há bastantes casos e as pessoas têm de ter cuidado quando usam objetos não identificados nos seus orifícios. Assim, coisa, né? É preciso ter muito cuidado nas suas portas USB. Sim. Pronto, tem-se que ter muito cuidado. O ânus é muito sensível, não é como uma vagina que se adapta aos tamanhos. Tem-se que ter muito cuidado com essas coisas. Da mesma maneira que também não é aconselhável. Imagina uma pessoa que está a fazer sexo comum e de repente. Passa para o sexo anal sem lavar primeiro o pênis. Isso também é perigoso porque pode transmitir doenças de um lado para o outro. Pronto, porque imagina, estás a fazer sexo anal que pronto, pode vir restos de fezes, que é verdade, não é? Uma pessoa, por mais que se limpe, aquilo vai mesmo lá ao fundo, não é? E depois a pessoa a seguir para fazer sexo normal vai passar esses restos de fezes para a vagina e isso pode causar infecção. Pois. Não é? Isso é muito perigoso também. Também é muito perigoso de também fazerem sexo sem tirar a roupa. Quer dizer, eu explico. É porque uma pessoa depois sufoca, não é? Eu não estou a ver outro motivo. Não, mas não é isso. Houve aqui um caso também, foi um bocadinho pro cómico. Para as pessoas de fora, talvez para os bombeiros tenha sido cómico, para as pessoas intervenientes não foi, em que decidiram fazê-lo sem o homem tirar as calças, ou seja, só pôr cá fora e... Credo, tinha feito as calças. A mulher saltar para cima, ou seja, ficaram presos no fecho. Ou seja, a mulher passei em cima do homem, não conseguia, estava presa no fecho. Ai, que dores, meu. Agora imagina o que é chamar os bombeiros para uma situação dessas. Muito bom, muito bom. Deve ter sido bom para rir depois. Eu também conheci a história de um casal que decidiu. Isto foi um amigo meu, um colega meu que contou a situação. Ele é que conhece as pessoas. Então ele basicamente foram todos para uma festa, não sei o quê e tal, casa grande, com muita gente. Estava um casal de marido e mulher, recém-casados. Não é? E então decidiram ir para um quartinho ali. Nós vamos ali, não sei o quê, fingindo que estavam com um problema passional. Diz, olha, nós vamos resolver-nos e voltamos. No sentido, vamos deixar as discussões e pronto. Foram supostamente conversar. Bom, o que é que acontece? Eles não foram conversar, a conversa deles foi outra, foi noutro idioma. Uhum. Eu até podia dizer que foi noutra língua, mas isto ficava muito estranho num programa com esta temática. Bom, resultado, o que é certo é que aquilo correu muito bem. Só que, entretanto, já estava tudo ali a terminar, quando eles ouviram alguém aproximar-se, tipo, foi a casa de banho, o que é que foi? Ela entrou em choque. Houve uma compressão rápida dos músculos e ele nem teve tempo de sair. Foi lá preso. E depois tiveram que ligar ao tal rapaz, que a sorte desse colega, que ele é socorrista, portanto percebe algumas coisas, e depois lá, pronto, lá conseguiu acalmar e mais não sei o quê, por forma a que ele conseguisse sair lá de dentro da mulher. Quer dizer, mas ele disse, olha, ficamos presos. Isso é lembrar os sangues. Os cães quando atracam a fêmea, também elas andam e eles vão tipo aos pinchinhos atrás delas, que aquilo não solta, porque aquilo incha e fica lá preso. E eles enquanto não acabam o serviço, aquilo não sai. É. Pronto. É assustador, porque é assim, uma pessoa está habituada a ver... Os cães, não é? Tipo, eles, a pilinha deles está coberta de pelo, não é? Tipo, para não chocar as pessoas, aquilo é assim. A primeira vez que eu vi. Não é para não chocar as pessoas, é uma questão de natureza. Deixas-me falar, tipo, eu a dizer que é para não chocar, porque se as pessoas vissem a versão original da coisa, é secante. Tipo, eu uma vez vi, porquê? Porque eu, o meu cão tinha desaparecido e eu comecei a ouvir. Eu andava atrás deles, falei cartazes e tudo, e eu ouvi um cão ladrar à porta da minha casa. E então fui lá, abri a porta, e não era o meu cão, era outro qualquer, mas não sei o que é que deu ao cão, que ele estava tipo a arranhar a minha porta e a ladrar, tipo assim. E eu também. E fui, abri a porta e acabei por ter pena e deixei o cão entrar. Olha, não sei que raia, o cão devia estar no CEO, raio que o parta, pá. Com o cão, tipo, eu sentava, eu estava sem cadeira, então eu tinha a minha secretária virada para a cama e estava sentada em cima da cama. O cão andava atrás de mim, agarrou-se a mim e começou tipo coisa, estão a ver? E aí eu tipo, ai, não sei o quê, ia embora. Opa, eu a fugir do cão, o cão atrás de mim, literalmente atrás de mim. Eu andava a correr à volta da mesa e o filho da mãe do cão atrás de mim. Eu era assim. É impressão que tu me contaste isso. É capaz. E eu, oh mãe, chama tu o cão. Estava a minha mãe e a minha irmã a chamar, anda. O cão parou, olhava para elas, olhava para mim, olhava para elas, olhou para mim e voltou a vir atrás de mim outra vez. Ou seja, elas chamavam-no e o filho da mãe do cão não, estilo, não, não, és mesmo boa. E não largava. E tipo, e eu estava mesmo com a coisa de fora, meu. E aquilo é um bocado. Eu fiquei traumatizada, pá. Nunca mais na vida quero passar por uma coisa daquelas. O cão estava mesmo, era um taradão mesmo. Poça, raios parte ao bicho. Então imagina, tenho de me contar, porque eu lembro dessa cena. Pois, sou capaz de te contar. A gente já se tinha conhecer. Já, a gente já se conhece há uns anos. Há 10? Coisa bonita. Vai fazer. Sim. Vai em outubro ou novembro, o que é que me vai fazer? Novembro. Coisa bonita. Novembro, porque eu lembro-me que eu criei o Free Photolog, que foi como nós nos conhecemos. Depois exatamente. De terminar o meu relacionamento da altura, que ele não me deixava ter nada dessas coisas, era o tal ciumento que eu já falei. Ah, pois era. Não, então tu também falavas nisso. Pois, olha que engraçado. Agora estou a associar as coisas. E eu terminei com ele no Halloween, no 31 de outubro, por isso foi em novembro. Todas as primeiras pessoas que eu conheci lá. Posso-vos contar uma coisa? Posso contar, Kátia? É uma coisa, não é nada de especial. Tem a ver com nós dois, mas não é nada de especial. Mas tem a ver com a mim, também tem a ver um bocadinho com estas coisas. Mas de... por aí já é especial, oh Carlos. Claro, sim, mas só para não assustar. Pronto, há uma vez, em 2006, que eu achava que nunca ia ter namorado nenhuma na minha vida, não sei o quê. Pronto. Eu já não sei por que é que lhe perguntei se ela era capaz de namorar com. Por exemplo, se como é que era? Já não sei se lhe perguntei se ela era capaz de namorar comigo ou se era capaz de namorar com o cego. Mas o objetivo da pergunta era o mesmo. E ela foi a primeira e até ao presente, única pessoa que me respondeu, sem sentir nada, mas que me respondeu de forma sincera e que me fez acreditar nisso. As outras pessoas eu acho que sempre foi por, tipo, por simpatia ou para não dizer que não. Porque mais para a frente eu pergunto, quando a pessoa começa com... Como era que isso, aquelas coisinhas do... Ai, não, tu vais encontrar uma... Que eras capaz de namorar com cego? Pois, e estas pessoas dizem... Ah, sim, essa coisa e tal... Estilo, não, mas... É pá, fica mal dizer que não, né? Ainda por cima acabei de dizer que quis arranjar uma mulher. É que eu te disse. E ela foi a única pessoa que... Me disse... Que sim, que se gostasse da pessoa, não é? Que se houvesse... Na altura foi sobre mim. Que se gostasse de mim, que não teria nenhum problema. Porque o que lhe importa não é o exterior das pessoas, é o interior. E ser cego não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E foi a primeira pessoa que respondeu de forma... Que eu senti sinceridade na resposta dela. Até pronto. Porque eu na altura não, acho que não tínhamos estado juntos, para não. Não. Nós só nos falávamos mesmo. Só nos falávamos. Até era mais por escrito do que por voz. Eram os e-mails. E era com cada testamento. Eu? Eu mandava para cá ter um e-mail de... Pai, 30 linhas. Ela mandava um e-mail de uma linha e meia, duas. Tem jeito para testamento... como é que se diz? Aqueles homens que fazem os testamentos. Tem jeito para... É assim, eu gosto de escrever, mas gosto de escrever... não em termos de conversa. Eu prefiro falar... Do que escrever quando estou a conversar com alguém. Mas gosto de escrever quando é para fazer textos mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, não é? Mas ao falar. Mas porque o Carlos tem aquela coisa de se expressar de forma muito completa. Por isso é que claro. Os textos também eram grandes, porque ele expressava-se de maneira completa. E depois, para eu perceber direito, supostamente, aquilo que ele dizia. Ele fazia uma frase a dizer alguma coisa e eu até percebi o que ele queria dizer com aquela frase. Mas depois ele ia. Mas depois ele dizia: com isto quer dizer que blá blá blá blá blá blá blá. O Carlos era muito. Whiskies saquetas. Já. Mas olha, os meus e-mails eram tão especiais que a Google ainda lá os já tem. Eu, entretanto, mudei de e-mail porque eu guardava os teus e-mails todos. É mentira, não. Google está lá porque ainda não os apaguei. Não é porque sejam especiais, diz. Não, os que tu me mandavas. Eu é que entretanto perdi aquela conta de e-mail. Porque por acaso eu tinha os teus e-mails todos guardados. Os primeiros eu não tenho. Que era de uma antiga conta da Portugal Mail. Era. Pois, mas o meu mail ele era sempre o mesmo. Por isso. Era. Pois entretanto, não sei o que é que aconteceu. Recebi uma notificação qualquer a dizer que tinham bloqueado o e-mail. Só conseguia usar o Messenger na altura. que não conseguiam falar. Disseram que eu andava a enviar tipo conteúdo de pedofilia ou de pornografia ou caraças. Eu era assim, hã? Tipo, eu não mandei nada, o que é que aconteceu? E fiquei sem perceber, então fui obrigada a mudar de e-mail na altura e perdi tudo. Pois, mas é engraçado. Há uma coisa em que realmente sim, o tamanho importa. É no espaço das contas de e-mail. É sim, importa. É verdade. Eu na de Portugal mesmo tinha 2 gigas, tinha 2048 megas. E no entanto, a minha conta de e-mail atual já tem 5 gigas e tal ocupados. 5 gigas, 6 gigas e tal ocupados. Portanto, aí sim faz diferença. O meu e-mail não tem... Não tenho tanto ocupado. Estou sempre a receber a notificação do Drive. Pois, não, mas... O seu Drive está quase cheio. Olha, sim, também. O tamanho das clouds também... O tamanho das clouds também me importa. Sim, sim, sim. Completamente. Isso sim é mais importante do que o tamanho de um pênis. Especialmente no meu caso. Que chunga. E pronto. Não, nós vamos ficando por aqui. Mas é verdade. Por exemplo, quando o meu noivo me diz que... Pronto, ele é homem, tem essas pancas também. Ai, se aumentasse e tal. E olha, se aumentasse eu mandava-te passear. Que matavas-me logo. Opa, é por isso que... segundo dizem, aqueles homens que fazem os filmes pornográficos... Eles, para manterem o pênis daquela forma, levam uma injeção de não sei de quê. Sim, para ficarem não sei quanto tempo. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Sim, eu não vi muitos filmes desses. Mas quando eu via, não achava nada dos tamanhos, nada de especial, eram normais. Depende, se são tipo os portugueses. Se calhar não há muito esse cuidado, mas os mais internacionais. Não sei, eu vi uma vez porque. A Faculdade de Psicologia do Porto costuma fazer estudos e eu costumo ajudar, porque eu tenho aquele pensamento de que eu também estou a fazer um mestrado, então é assim, eu também gostei que as pessoas que me ajudassem com os inquéritos que eu fiz, não é? E fiquei triste com aquelas que não ajudaram, então eu também gosto de ajudar, porque não? Entendem? Não me custa nada. E às vezes era através de estímulos visuais e tinha que assistir a vídeos desses e normal. Olha, assistir a cenas dessas sem o risco, sem correr o risco de apanhar vídeos, é pá, isso não é para todos. Verdade. Exatamente. Verdade. Eu quando era mais jovem, eu assistia umas coisinhas dessas que na altura os canais da... Nas empresas por cá. É? Aquelas coisas tipo. E o Sexy Hot. E Vênus, não sei o quê. Não, mas na altura só havia a Playboy e a Sexy Hot. Que eram canais fechados. Mas havia uma que era Vênus qualquer coisa, não havia? Isso é mais recente. Ah, eu é que sei. Tanto é que eu nem sei. Eu só sei que a Playboy era 36 e a Sexy Hot era 35. E eu vi esses dois canais. Porque se tu podes alterar os pacotes. Eu não, uma vez a ver os pacotes apareceu-me esses. Pronto, mas isso dos pacotes, isso é... Os pacotes são um tema do qual já falamos, não é? não falamos em pacotes, não. Então não há pessoas que gostam de empacotar um instrumento não falar musical, mas... Pacote, olha, agora uma gosta de levar no pacote. É, ela diz que gosta de levar no pacote. Mas essa... Só quero disso, não... Mas essa é uma... Como é que ela se chama, aquela portuguesa que toca o acordeão? Canta-se aqui na Barreiros? Não. A Rosita? Sim. Acho que é essa. Que é... Não sei eu que... Eu nem sei se era... Tudo, não sei o que é no pacote. É que ela canta assim, não canta? Acho que sim. Não. Ele tem jeito para a coisa. Mas isso é aqui na Barreiros. Essa nem canta... Agora, há uma cantora que é... Eu não sei se é a Rosita ou se é a Rosinha. Atenção, porque há uma cantora de muito respeito. Tem um nome muito parecido com este e que era pai dos anos 80 e 90. Não, eu falava à Paula que ela canta sempre tocos de sol e com o acordeão e canta músicas tipo Guimarães. É a Rosinha. Pronto. E ela diz qualquer coisa, eu levo no pacote. Pai, eu levo, sim senhor. Eu levo do pacote do meu amor, não sei o quê. Qualquer coisa assim que ela canta. Enfim. E que vai com a lana aberta e mais não sei o quê. Ela costuma ir àqueles programas da televisão, é? Costumo vê-la. Pois, é por pessoas, é por artistas como ela que eu não vejo esses programas. Mas... Por isso é que o meu auge... Nesses programas é quando vai tipo Amor Elétrico e tal, fico toda feliz. Ah, é o meu auge. Aí. Olhem, desta semana fiquei muito admirado por ver esta semana que passou um cantor daqui da cidade de. Peraí, agora perdi-me. Ah, sim. Não, eu já vos explico. Porque eu pensei que nós estávamos. Eu agora fiquei um bocadinho aqui abananado, mas pronto. Mas dizia eu que há duas semanas vi um cantor de música ligeira portuguesa, daqui de Vila Nova de Gaia, que já foi entrevistado pela Rádio Interweb, a passar no canal Nas Bandas da 4, que é o nosso grande, por acaso uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, Teófilo Granja. Mas mais até do que isso, fiquei muito admirado por ver nesse mesmo canal televisivo. Que eu não vou dizer que é a TVI para nos fazer publicidade, mas... Já disseste. Epá, porque TVI é... Ainda para mais, tipo... Para a TVI, eu não gosto de TVI, tipo... Para a TVI, para mim... Epá... Tipo... Pronto, é as novelas e, tipo, alguma informação, e, tipo, quando dá a Casa dos Credos, e, tipo, aqueles programas da tarde, e, tipo, os jogos da madrugada, e... Os segredos, tipo, não vejo disso. Pronto, mas tirando isso, não gosto de TVI. Pronto. Apareceu o David Antunes. Ah, gosto muito. E eu fiquei, ui, não é normal. Isso não foi? Diz? Foi no domingo. Foi. Ah, eu vi. Eu tipo, estava a dar um azeiteiro qualquer antes, e depois entrou ele, e eu... Para o meu noivo, ai, pensei que é para mais alto. Ele, tu gostas disto? E eu, é o David Antunes. Tempo. Ele, David Antunes, não sei quem é. E ele, quem é esse? E eu, tipo, olha, aquele canta com a Vanessa Silva, aquela música. Eu não te quero mais. Tipo, eu lembrei. Foi a perceber. Ouvia muito essa música quando ela saiu. Olha, eu esta semana. Eu estava aqui a preparar a primeira lista do Bom Dia Antena Web. Então ficou, como é que era a música? Era, vamos à praia. Ela queria. Ela quem? A Luísa. E pronto, eu não fui à praia com a Luísa, mas ela queria. Embora eu cantei-lhe uma canção, pronto, para compensar, né? Chamada Tu És o Meu Final Feliz. Porquê? Por causa da... Porque... O que é que se chama Luísa? Pois, exatamente, porque a música anterior a essa da Vanessa e da Antunes era os Dama. E antes dos Dama era os Virgem Suta, com Ela Queria. E antes de Virgem Suta, eu já estou a dizer isso, é para a próxima terça-feira, mas siga. Aliás, para esta terça-feira que passou, pois já passou, está bem. Eu não sei o que é que está a passar comigo hoje, que eu estou a passar. Que estamos a gravar o programa passado. Não sei o que é que está a passar comigo. Não é? Mas pronto, eu costumo ver aquele. Estavas a falar da TVI, eu costumo ver o Grande Tarde na SIC. Costumo ver, quer dizer, é assim, eu estou no computador ou estou a fazer outra coisa qualquer, aquilo está ligado e eu fico com aquilo, volta e meia, olho e imagina, se for um artista que eu gosto, aumento o volume, ou então quando dá os bitetes da Fatinha, que eu curto bué disso. Pronto, de resto, fico com aquilo em silêncio. E vou, tipo, botando um olho. Tiro o olho vais e põe botando, no... Vais botando. Ah, eu sugeria que víssemos uma música. Para fechar o nosso programa. Yeah. E que se chama Há Quem Ponha a Mão Naquilo, do Kim Barreiros. Eu ponho a minha... Como é que é? Há quem ponha a mão naquilo, há quem ponha aquilo na mão. Mas não há aquela música... É... Põe a mão na mão do meu senhor da Galícia. Era épico fecharmos o programa com essa música. Era épico depois de tantas jabardices fecharmos o programa com. Desculpa. Cátia. Foi muito bom isto. Isto não é bom, isto foi é demasiado perverso durante o programa todo. Tinha que fechar com alguma coisa. Era melhor então acabarmos com uma da Rosinha a dizer que chupa tudo e depois não fica com o pau a brincar, não? Pronto. Pronto. Está bem. Não, mas eu prefiro a do que tá, ok, está o de King Larrange. Eu não gosto de Rosa. Carro, que eu quiser, que garagem apertadinha. Estás a ver? Eu vou falar dos tamanhos das vaginas, não é? Pois é, que mas, garagem. Ele diz que quando anda pela porta da frente usa a entrada do fundo. Ele diz na música, não, a sério? Diz. Sim, é um paradão, eu estou em Barreiros, pá. Por isso é que eu vou à queima do Porto todos os anos, meu. Ele está a cantar isso e o pessoal está lá nas casas de banho a fazer o serviço. Mas não é o serviço para o qual a casa de banho serve. Mas fazem as casas de banho são mesmo para fazer certos serviços. Não, mas eles fazem certos tipos de serviços. Tipo, sabes aquele momento em que tu estás à espera para ir à casa de banho e vês um casal a entrar lá para dentro? É fantástico. Tu pensas assim, ok, já não vou ficar à espera nem para ir a esta, vou para a seguinte porque isto vai demorar. Podes mais ser. Sempre é melhor isso do que ver cenas dessas tipo nas caminhonetas. Há pessoas que não têm mesmo vergonha. Terrível. Havia uma rapariga que ainda para mais dizer, ela tem uma deficiência mental, mas é ela que gosta de homens e que anda sempre atrás dos homens, e um deles decidiu aproveitar-se. Aí fazes isto e aquilo, tipo de graça, tipo... Porque ela achou o homem, que até já tinha pai uns 60 anos, achou o homem muito bom. E então decidiu, pronto, olha, foi mesmo ali. No último lugar do na cozinha, como nós aqui no Porto. É na cozinha. Quando são os lugares lá de fundo de tudo das caminhonetas, e tal, é a cozinha. É, pronto, na cozinha do autocarro, pronto. E o motorista olha para trás, tipo, começa-se a rir, estou mais baixinho. É? O que é que está a acontecer? E depois dizer, tá, mas tu manda parar. Mas, olha, se calhar ainda é a última vez que aquilo funciona. Deixa. Que chungoso. Ao menos morre, mas morre feliz. E pronto, mas também é assim. O outro carro também. Se calhar não fez o serviço de item. O outro carro também não ia com muita gente, portanto. Também não ia com muita gente por causa de. Pronto, sei lá, não ia com muita gente. Não sei qual é que era o horário, mas basicamente. Pronto, o que é certo é que. A rapariguinha. O pior de tudo é que eu conheço. Mas. Tipo, eu sei quem é que. E claro, sei quem cada é... vez que passas por ele, tipo. Não, ela. Ela, cada vez que passas por ela, dá assim a memória. Não, porque eu felizmente já não a encontro há uns 5 anos ou 6, mas também acho lá que nunca mais a encontro. Não... Já na altura desejava o mesmo, só que eu tinha um defeito muito grande. Estudava, ia para a escola, então eu não a encontrava uma vez por mês, encontrava todos os dias. Ela não ia para a escola com ele, mas passava na mesma paragem que eu e apanhava a mesma caminhada. O senhor tem muita força, não é? Mesmo, aquilo era um suplício para começar a estudar. Eu não gostava de nada. Era um tinha era um pessoa porca de mente, sei lá. É. Com muitas pessoas, só que se contêm porque parece mal, não é? Ela não sabia fazer essa distinção. Pronto, mas há pessoas que são porcas de mente, são, sei lá, são autênticas selvagens. E se a ideia de porcas de mente, vamos acabar... Com o nosso porco de mente, o senhor Kim Barreiros. Calma, é porco de mente cabeça, não é de mente de setelinho. Atenção. Também se fosse de mente setelinho, era de cabeça mesmo. Pronto. E só para não alargar mais o assunto, eu nem pergunto de qual. Adiperdesh, sayonara, adiós, até a River 11. O pessoal todo. Sayonara. Para a semana. Tchau. Auf Wiedersehen, la revedere. Pá. Pá. Aventou. Já agora. Ya. Yeah. A suivre.